O mundo inteiro rola aqui. Vem aí, o Canto da República. Inscreva sua república na 97 FM. Será a maneira mais gostosa e versátil de integração entre repúblicas. Participe você também. Vem aí, o Canto da República. Inscreva sua república aqui na 97 FM. O Alferes José Caetano, 1039. Participe! É isso aí, 8 horas e 2 minutos. Eu não quero ver ninguém de baixo astral e mau humor aqui nessa segunda-feira, 11 de abril de 1988. Portanto, aumente o volume e se curta pra valer aqui no Som da 97. Mau humor, baixo astral. Na pior. Liga na 97 que é melhor. ZYD894, Rádio Alvorada de Piracicaba, FM, 97,1 MHz. Uma emissora do Sistema Jornal de Rádio Piracicaba, São Paulo. 24 horas no ar, junto com você. 3341-7383, o telefone da minha, da sua, da nossa.